cai no chão, agarra os sol. Ela em pó, no ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca, agarra os sol. Ela em pó, no ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Chuva miúda não mata ninguém. Água de março, a chuva que vem. Chuva miúda não mata ninguém. Água de março, a chuva que vem. Água de bebê.